Agora a gente, eu vou cantar, né, com eles, Conquistando o Impossível. Então gostaria que vocês ficassem de pé e que vocês declarassem que vocês são campeões e vencedores. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ouvir. Você pode até tocar o céu. Se o quê? A gente é quem constrói.